lentas, vislumbres de céus desconhecidos e encantados. Viu bem a sua condição de sociedade, o seu estado de inferioridade permanente. Esperanças nevoentas, vislumbres de céus desconhecidos e encantados. Viu bem a sua condição na sociedade, o seu estado de inferioridade permanente. We'll be right back. eu não sou nada nesta vida.